Hão de me ver. segue. Tenho que matar, não consigo entender as coisas que acontecem. No cemitério eu não corro perigo, à noite ninguém vai lá. Nas catacumbas me refugio, será que ninguém vai me ajudar? Eu estou seguro aqui, nesta escuridão. Eu estou acompanhado aqui, esquecendo minha vida. possamos olhar e ver ruínas de um tempo que não vai voltar. Abra meus olhos, veja minha mente. Algo em mim começa a mudar. Talvez um dia começa a mudar.